10. 2000 pés, tá 3157. 3153, livre descida para 2000 pés. 2000, 3953, bom dia, autorizado Recife. 330 é o mesmo, decolada 10, sai da Puca, trânsito Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, acena 5465, transponder. 119.8 é a frequência do controle. Boa noite, 97, no solo, usando 3, livre direito, chama o solo, em 1, 2, 1, 19. Veio direito, 2, 1, 9, bom dia. 09970, identifique, desse mantém o 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari. 0997, bom dia, prossegue via Alfa, me chamar com o Juliette. Alfa, reporta na... Alfa, reporta na sua Juliette, no 890. Então, faça a curva à esquerda, vou ir proa 170 para o lock. Esquerda 170, pro localizador, 3157. 3153 da TAM? É, escuta, 3153. Vou ir proa 230, sobre vetor para o sequenciamento. 230, tá, 3153. Vai reduzir um pouco a velocidade, ver se auxilia. Sim, eu tô com um problema aqui no meu radar de rota e tô com outro problema no meu TA-10, mantenha a proa para sobrevetor. Afirmativo, na proa 230, tá? 722. Livre final. Livre 3507. No 605, complete final, chame turno no 86. Segundo 605, já embaixo travado? Afirmo. Altímetro 10 no 3, o vento 120 graus com 07 nós. Livre pouso, pista 10, segundo 605. Livre pouso, pista 10, 605. Bom, 3, 1, 5, 3. 35 no 7 da TAM, complete final, chame turno no 86. 86, bom dia, 35 no 7. Tá autorizado. Nível 390, decolada 10, saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. 5501 no transponder, 119.8, controle. 390 para Recife, conforme a plan de voo, decolada 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju, 5501, 119.8. Cotejamento correto, chama a proposta 62. Chama lá. Alva sua 3171 para o tanque, 225 para a bordo, Zanião para a Torre. Para a Puja, beleza? O altímetro marca agora 1012. Me informo que as decolagens estão ocorrendo com um intervalo de 5 minutos devido a problemas de radar, ok? Espaço. Alfa, 1897, antes Juliette. 1897, após a passagem do tráfego da TAM, prossegue para o ponto de espera, ingressa via Juliette pro 09. Sim, novamente após a passagem do tráfego, ingresso Juliette 091896. Sou Salvador, bom dia, azul 4069, centro da Fox. Para a autorização, Campinas, nível 360. 4069, decola para Campinas, está autorizada, nível 360, decola da 10. Saída da El, Leda Bridge. Embridge intercepta Tuzuluma 6 e prossegue conforme rota prevista em Notam. Aciona 5476 no transponder, 119.8 controle. Azul 4069, cobriu sua autorizada, nível de voo 360. Saída da pista 10, saída Leda, Bridge, intercepta a Tuzuluma 6, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5476, controle de Salvador, 119.8. Seja mais correto, acima para o próximo 01, Azul. Tomará o 4069, Azul. Para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizada final no 0. Negativo para 2.000, autorizada final, vai no 1.4, está brigando. O Pilo Serra Guerra, para ingresso na pista. Taxi via pista, reporte a área pronto, Pilo Serra Lima, número 3 para decolagem, ok? Previsão aí de 15 minutos. Uno 605 no solo aos 19, livre direita, chama o solo, 121.9. Direita, 121.9, voa, 605. Terno, vai travar, 3517. 3517, escuta na aproximação, agora da prensa da pista livre. Para cheque, o vento 120 graus com 079. 3517. Alfa aí. Reporta, por gentileza, antes da Juliette. Reportará para a Juliette, o nome é Zé. Solo, está 3890, puxa back estacionamento 04. Está 3890, vai aguardar o back estacionamento devido ao congestionamento no ponto de espera. Eu tenho três aeronaves para decolagem do aeródromo de Salvador. O intervalo entre elas tem que ser de 5 minutos devido a problemas no radar, ok? Sim, está aguardando, está 3890. É o número 1 para push. Salvador, o TAN 3153, passões da serra estabilizada. TAN 3153, quanto na aproximação, altímetro no 0, no 3, número 2, guarda pista livre. Gente, 3153. Controle Salvador, bom dia, 3516, cruza 260 para 160 na proa de pelo. Trip 5316, sua identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. 4.000 pés. Continua na proa de pelo, 5316. Foi bom. Pelo, foi 089. Livre, pousa, tá 3153. Rodando, tá 3597, livrou a pista por escuta. 3597, prossegue via Alfa, reporta antes do Juliette. E Alfa, entra o portal Juliette, 3597. objeto 5722, autorizado ali, mandei cap 010. Ali mantém 360, está autorizado, da cola da 10, saída gole, transição ofito, após decolagem, curva direita. Aciona 5507 no transponder, 119.8 controle. O problema do controle informou que independente do lado da curva que saia, ele quer uma separação de 5 minutos nas decolagens, ok? Pátio que se encontra? Tá no 02. Obrigada. 09-7-3-3. Paulo, Salvador, bom dia. 3153, livrou. 3153, prossegue via Alfa, chamante da Juliette, muito bom dia. Porta Juliette, 3153. Gol no 605, ingressa via Juliette pro 03. E Juliette pro 03, no 605. Tá 3597, ingressa via Juliette pro 07. Via Juliette pro 07. 722 da web, livre decolagem, pista no zero, vento no 30 graus com 0,62 a nós. Iniciando decolagem, pista no zero, web 5722. Oi, bom dia, tá 3171, ponto de espera pronto. Clima de 3171, mantendo ponto de espera, por gentileza. Você, meu probleminha que tá aí no radar, que eu tinha falado anteriormente? Apenas um problema parcial no radar. Ah, ok. 307, não. Aquilo que é ali, mandei para lá de Salvador 225, restrito 1.000 pés. Chamo o controle agora para cancelamento e prosseguir visual. 198, bom voo. 098, obrigado, bom dia. Sideral 9970, passou externo e baixa vara. Sideral 9970, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento no 30 graus com 07 nós. Ativo livre pouso para o sideral. Aquilo Serra Lima, contato, arrancar na decolagem, tubo ao nível 100 na saída agora, sem risco. Ciente, 100 na gole. Confirmando, está solicitando o modelo de regra, está presente? Ok, positivo, nós pedimos para agilizar a nossa decolagem, agora se puder conseguir perseguir na gole, prosseguir na gole, para nós seria interessante. Ciente, aquilo Serra Lima, mantém condições lá, com meus pés, aguarda a ascensão. Temos Transalvador no 013, conferir o meu sinal visual. Ah, seria o 065. A radial nossa é 240. Jet 5722. Jet 5722, sobe para o 320, vigilância radar. Vigilância radar, conseguindo a subida agora, Jet 5722. Tá livre. Quilo Serra Lima, direto Ituberá, 065 autorizado. Gente, 065 direto. Devido a isso, o motivo da separação nas decolagens. Ah, tô ciente, então, 3171, decolagem vai ser o quê? Aos 30, mais ou menos? Aos 31. Salvador, gol 1804, informação Foxtrot, bom dia. Gol 1804, está autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda B10. B10 prossegue para o November 857, gol segura, apresurou no 6, grupo, apresurou no 4, conforme rota prevista em Nutan. Aciona 5504 no transponder, 119 8 é o controle. Vente, 360, 10, Leda Bidev, 10, Lula Negro, Lula Castor, Forma em Plano, 504, 98, vai tomar para o estacionamento, ponte 10. Aguarda todos. Solo Salvador, muito bom dia, esse é o Sideral 9970, lembrando, se escuta. Sideral 9970, muito bom dia, Alfa, Kilo Pátio 3. Ativa, Alfa, Kilo Pátio 3. Salvador, bom dia, o voo Rondomia 07, informação Foxtrot, autorização de tráfego para Guarulhos. Rondomia 07, autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda Bidev. Bidev intercepta Brisco 50, prossegue até o destino. Aciona 5502 em transponder, 119,8 controle. Está confirmando o transponder? 5502. Tempo 360, saída para Israel, Leda Bidev, vai para Amperuí 50, decola pista 10, transponder 502, controle 119,80 para o voo 1607. Protegimento correto, chama para o posto 05, gol. Camarão, gol 1607. É o número 2 do setor para pushback e acionamento. Informo que as decolagens do aeródromo de Salvador, independente de rota, estão sendo feitas de 5 em 5 minutos devido ao radar de terminal estar fora. A gente está operando só com radar em rota. Então, por questão de segurança, eu tenho uma aeronave no 4, que assim que iniciar o táxi, você pode decolagem da mesma, em coordenação com, sua, com a torre, eu peço seu autorizo seu pushback, ok? Gente, na escuta, então, aguardando o 2406. Salvador, voo 1642, gate 62, depois vai acionamento. O 1642, escutou as instruções pagas para o tráfego da Azul? Afirmativo. Então, por gentileza, mantenha na escuta. A número 2 vai aguardar a previsão de aproximadamente uns 20 minutos. No 795, escutou as informações dadas para o tráfego da Azul? Afirmativo. Então, número 3, mantendo a minha escuta, previsão de 30 minutos. Ok, obrigado. Saulo, gol no 804. 153, 16, está certo, o Band de Pelo, cruza 060 para o 40. Pista para 2000 pés, autorizada a final, pista no 0, trip 53, 16. 53, 16, cruzará no ELS, estabilizado. Afirmativo. Comandante, o nosso radar de terminal está fora, a gente só está operando com radar de rota. Então, por segurança, o controle determinou que as decolagens do aeródromo serão afetadas de 5 em 5 minutos. Obrigado. Bom dia, bom serviço, 271. Controle Salvador, bom dia, 3171, passa 2000 na Dael. 3171 no sábado 360, vigilância radar. 360 pode voar de né? O 3171? Negativo. Perdão, Bidev? Negativo, vou em Leda. Leda, obrigado. 0080 a bordo, 4 horas, alterna Natal. O Abjet 5722 chama Centro Recife. É 1288. Alternativa 1260. 288-1260, L. 722, bom dia. Bom dia. Não, 3290. 0, ponto, 0, 0, ponto. Mando. 3290, ponto, 0, 1, 0, ponto. Afirmativo, mantenha o ponto, espero que tenha 3890. Previsão de decolagem aí aos 37. Porém, temos um Embraer da Trip na final da 10, ok? O 316 para segue final, chame torre no 86. 786, 316. Torre Salvador, 353116, estabilizado, visual com a pista no zero. Trip 53116, já embaixo travado, 1013 no altímetro, no 0 no 3. 1013, 5316. Já embaixo travado? Baixado, travado. Teve pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 0-7 nós, trip 5-3-1-6. 5-3-1-6. Autorizado suspect, reporta para TAM 3890, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém 1-0, TAM 3890. Aguarda para cópia. Plano 4, 5, 5, 5, 3, 1, 6, prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 0, 3, no Pátio 3. Alô, 5, 5, 3, 1, 6, no táxi. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 0, 3, no Pátio 3. Pátio 3, 0, 3, 5, 3. Trip 5, 5, no 4, cópia. Afirmo. Autorizada Aracaju, 190 ao nível, decola da 10, sai da PUC, jamo direto. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5596 no transponder, 119.8.3. 090, saída Pucca, Caju para Aracaju, decola com curva esquerda, após 55 no meia, 19.8, controle, formará para puxa, acionamento, trip 55 no 4. Curva de aguento correto, chama para puxa no pátio 3, posição 04. Chamará, trip 55 no 4. Controle, tá 317 no passando 60. Só alô, trip 3 no meio. Prossiga. Nós perdemos a passagem ali da entrada do pátio 3. Estamos visual, sem problemas, ingresso via Gillette. Primeira esquerda. Primeira esquerda, pátio 3. 0198 ao controle, bom voo. 0198, bom dia. B124. Autonomia de 8 horas, agora são 4 horas e 45. E alterna a Ribeirão Preto. 4069, ingresso em Índia Alfa, no ponto de espera 118.6. O altímetro marca agora 1014, previsão de decolagem aos 4.5. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto de espera da 1014.6, previsão de decolagem aos 4.5. Chama 7, cruzando 200 para o 150, informação boa. Rio 9647, acena identificação, autorizado chegada a Mari. Desse mantém o nível 050, ajuste em Salvador no 0 no 3. 050, será aquele 3 de Salvador, obrigado. 942, poderia confirmar a hora prevista de avalagem do 642, seria os 50? Afirmativo. Obrigado. Serra Lima? Passe para a frequência livre. Até mais. Eu vou o número 42, solicita acionamento na posição por conta de refrigeração. Fica aguardando a autorização do pushback. Direcionar mais uns 3 minutos para início do push. Muito obrigado. Salvador, bom dia. Azul 409, considera da 1. 4, para autorização do pushback. Informo que o aeródromo de Salvador, as decolagens estão ocorrendo a cada 5 minutos, independente de rota, devido a problemas no radar primário, ok? Sim, aguardando o voo no 607.